ZYD 994, escala FM 95,7 MHz, emissora vinculada à rede CBS Comunicações Brasil SAT, telefone 81549-49. Escala FM apresenta música de todos os tempos. Thank you.

I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Thank you.

escala, discreta e elegante. Thank you.